tá um pouco baixa a transmissão, eu só entendi Galeão, alternado. Poder repetir o resto? Não problema, tá pronto para o táxi, CIENTE 61, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Agora sim, melhorou, CIENTE 61, 4 horas. Tá aprovado 3601, táxi Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1017 no ajuste. 1017 via Índia e Alfa para o 3601. Autorizado a linha decolar, o vento 190 graus com 10 nós, 3601. Autorizado a linha decolar, 3601, decolado 253, controle 20.8, bom voo. 208, grato, boa. Bom, Salvador, muito bom dia, 3601, passa 2100 da Eulenda, 3D. Bom dia, 3601, subo 360, tá subindo, voe pro direito. 360, Prod Leda, 3601. dia, vou abrir, Jotan 3601. Autorizado, 3601. 3601, Bridge, tá? 3601, obrigado. Linha 01 no chame do centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 2. Chame centro Recife agora, tá? 3601. Graças a você. Voador Oceanair 9185, pushback 190 no pátio 3. Autorizado, o Oceanair 9185, autorizado, pushback somente, chama táxi. Boa tarde, táxi 9185. Confirmando só o portão do Oceanair, portão 11. O 9185 está na remota, no pátio 3. Sim, sim, está autorizado.